nas teclas Murilo Lima. Quando chego em casa do trabalho, pensando que ela está me esperando, mas na verdade ela está penando. Essa mulher não vale um real. Dediquei a minha vida inteira a essa mulher. Mas quando meu é bom, a abelha sempre volta. Meu coração machuca demais, dói demais. Essa mulher é uma brigueira, ela não vale um real. Fica bebendo a noite inteira, gastando todo meu real. Essa mulher é uma brigueira, ela não vale um real. Fica bebendo a noite inteira, gastando todo meu real. Eita, meu parceiro Maurício Santos, essa machuca demais, hein, pai? É isso aí, meu amigo Micael Lima. Essa é pra rasgar o coração, segura os meninos. Quando chego em casa do trabalho, pensando que ela está me esperando, mas na verdade ela está perambulando. Essa mulher não vale um real. Dediquei a minha vida inteira a essa mulher. Mas quando o meu é bom, a abelha sempre volta. Machucou demais o meu coração, dói demais. Essa mulher é uma brigueira, ela não vale um real. Fica bebendo a noite inteira, gastando todo o meu real. Essa mulher é uma brigueira, ela não vale um real. Fica bebendo a noite inteira, gastando todo o meu real. Essa mulher é uma brigueira, ela não vale um real. Fica bebendo a noite inteira, gastando todo o meu real. Essa mulher é uma brigueira, ela não vale um real. Fica bebendo a noite inteira, gastando todo o meu real.